Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Nós vamos conversar durante o programa com vocês, analisar tantos fatos do Brasil, do mundo. O programa vai acontecendo conforme as coisas que nos chegam. Ele tem, naturalmente, a sua estrutura de abertura, prece de São Francisco de Assis, que é o patrono da Legião da Boa Vontade. Nem todos sabem que o santo da fraternidade, da ecologia, é o patrono da Legião da Boa Vontade. E quando nos referimos a santo, não estamos nos atendo a esta ou aquela religião respeitável, porque santos existem em todas, no Islã, no protestantismo há figuras extraordinárias. No brahmanismo, no budismo, no confucionismo, porque a humanidade tem em si mesma muitos bons exemplos. Mesmo nesta época de transição apocalíptica pela qual passamos, agora todos nós vamos fazer o nosso minuto de silêncio. Mas eu já expliquei, porque algum ouvinte ou alguma ouvinte pode dizer: é, irmão Paiva, mas é difícil fazer o minuto de silêncio aqui em casa, com as crianças correndo, fazendo barulho, com o vizinho, com o 3-em-1 lá, super elevado, com aquela britadeira bem diante da minha casa, ou com os mil problemas que eu tenho que enfrentar. Sinto muito, vou ouvir o programa, mas eu não posso fazer um minuto de silêncio. Pode sim, e deve. Não falamos aqui restritamente do silêncio material. Nós nos referimos principalmente ao silêncio que você consegue consigo mesmo, ou consigo mesma. É o silêncio dentro do seu espírito. Quantas pessoas conseguem, você mesmo, às vezes dentro de um ônibus, barulhento, apinhado, quente, numa rua de tráfego, naquela base, e você fica desligado pensando numa coisa que você quer resolver. Você está no silêncio. Nada em volta a perturba ou perturba. E quando você desce daquele coletivo barulhento, em que você corre perigo de ser assaltado, até morto, numa rua barulhenta, suja, papel para cá, areia para lá, você salta do coletivo até feliz. E você não reparou que você entrou no silêncio. Você salta do carro e diz assim: puxa vida, parecia impossível sair daquela enrascada. E agora aqui neste carro maravilhoso, bendito ônibus, e o ônibus está jogando fumaça na sua cara de tudo quanto é jeito, e você sai dali achando aquela viatura maravilhosa. Por quê? Porque você entrou no silêncio. Você falou com o seu Deus interno, com o Cristo interno, com a ajuda do Espírito Santo. Tudo na vida é relativo, na vida material. Basta ver que pessoas desgraçam-se, até se matam, diante de uma paisagem extraordinária que Deus lhes deu para acender no coração justamente a vontade de viver. Então você vai entrar no silêncio. Se a criança está gritando, ué, está com fome o neném aí, vai dar uma madeira para ele. O Os guris estão correndo, estão abrindo a geladeira. Mas você vai entrar no silêncio. No silêncio de si mesmo, no silêncio de si mesma. Para ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior riqueza deste mundo e do outro. Vamos então nos enriquecer. Mas primeiro, ao silêncio da alma. Um minuto. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus. Evangelho unificado, segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 34 a 36. Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Curas operadas pelo contato com as vestes de Jesus. Tendo atravessado o lago, vieram à terra de Genezaré, onde aportaram. Ao desembarcarem, os habitantes do lugar logo reconheceram a Jesus e, correndo por toda aquela região, começaram a trazer nos leitos os que se encontravam doentes, para onde ouviam dizer que Jesus se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias, ou nas cidades, ou nos campos, punham os doentes nas praças. Eles rogavam que os deixassem tocar ao menos a orla de suas vestes. E todos os que nelas tocaram ficaram curados. Como seria bom se pudéssemos, neste instante, tocar pelo menos a orla das vestes de Jesus. Porque aconteceria conosco o mesmo que se dava com aqueles na antiguidade, no momento em que o cristianismo era conhecido como o caminho. E a razão disso é aquela palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os seguidores de Jesus ficaram conhecidos como seguidores do caminho. Mas eu fiz essa exclamação propositadamente, porque não é necessário que Jesus esteja fisicamente diante de mim para que eu possa tocar a orla das suas vestes. E aí está o milagre. Tocar a orla das vestes de Jesus e ficar curado ou ficar curada é tomar o banho lustral de suas palavras, de seus ensinamentos. E, na verdade, 2000 anos passados, nós, os seres humanos, apenas tocamos na orla dos ensinamentos de Jesus. Porque se o fizéssemos em profundidade, tocássemos o coração do Mestre, o mundo já estaria transformado. Vocês conhecem o Apocalipse. Está lá que ao toque da sétima trombeta, o reino dos homens se torna reino de Deus e do seu Cristo. Está aqui, ó. A sétima trombeta, página 79 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Capítulo 11, a partir do versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E quando o reino dos homens se tornar de Deus e do seu Cristo, nós assistiremos ao que está relatado também no Apocalipse, no capítulo 7, na visão dos glorificados. Isso aqui é tocar a orla das vestes de Jesus, que nós estamos fazendo neste momento. Ele não está aqui visivelmente para satisfazer os nossos sentidos materiais, bem que está, porque ele afirma: onde houver dois ou três ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. A visão dos glorificados, aqueles que tocam a orla das vestes de Jesus, se enriquecem na fonte inesgotável da sabedoria divina, o Evangelho e o Apocalipse. Página 66 do primeiro volume do Apocalipse do Cristo, para os simples de coração, aqueles que nos entendem. Quando nos debruçamos sobre essa glória, que a sabedoria é do Cristo, e nos preparamos para merecer seu Natal permanente. Depois destas coisas, olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Vamos parar aqui nesse versículo 9. Porque há alguns que podem pensar que somente pessoas exclusivas possam tocar a orla que seja das vestimentas do Cristo. Aqui nós vemos que não é assim. Versículo 9 do capítulo 7º do Apocalipse do Cristo, porque todo esse escrito aqui é ecumênico. Quem é o homem para dizer que fulano está salvo, cicrano está perdido, beltrano talvez? Qual é o ser humano que sabe se está salvo ou não? A medida não é de homem, é a medida do Cristo. Ele que investiga as profundidades humanas, como diz o Apocalipse também. É soberba pretender, saibamos quem é bom, quem é mau, quem é certo, quem é errado. No campo moral, quem o sabe muito bem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos. Toda essa multidão aqui, de nações, tribos, povos e línguas, não tem a mesma religião, não tem o mesmo partido político, o mesmo gosto, a mesma forma de ver as coisas. Mas todas essas pessoas trajavam vestiduras brancas, quer dizer, seguindo a lei divina conforme a sua concepção. Lei divina do Deus que é amor, porque a concepção de alguns é jogar uns contra os outros pela força do ódio. E o ódio é o limite para o homem. E um limite brabo, sério, que não permite que o homem evolua, a não ser por intermédio da dor. Então você pode ter a religião que quiser, o partido político que quiser, a concepção filosófica que quiser, mas se você cumpre os ensinamentos do Deus que é amor de acordo com o seu entendimento, mas sabendo que Deus é amor, portanto você vai ser solidário, você merecerá ter em seu corpo essas vestiduras brancas, que são as suas boas obras, e merecer tocar a fímbria da vestimenta do Cristo e ficar curado. Isso acontece com as nações. A cura não é somente da moléstia corpórea, é principalmente da moléstia espiritual, moral. Que o corpo fica doente depois do espírito. O corpo drena a doença do espírito. Prosseguindo. Versículo 10 do capítulo 7º. E clamava em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao divino Cordeiro pertence a salvação. Nossa cura, a cura das nossas moléstias, pessoais ou coletivas, que os povos da Terra são formados por homens e mulheres, por unidades humanas. Prosseguindo. E todos os anjos estavam de pé ao derredor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção e claridade, e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e ações de graça, e a honra, e o poder, e a fortaleza, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou da palavra, dizendo: Estes que trajam vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cristo Jesus. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que se acha sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo e habitará sobre eles. Vocês já viram as crianças na rua segurando na fimbra do vestido ou da calça de seus pais? Os pais que geralmente têm muitos filhos são assim. Só têm duas mãos, têm 5, 6 filhos, às vezes não podem segurá-los todos pelas mãos. Então as crianças vão segurando com força a fimbra do vestido da mãe, ou da calça da mãe, ou da calça do pai. E não largam. E às vezes vão chupando um pirulito e vão tranquilas, porque sabem que aquele caminho trilhado pelos seus pais é o da segurança. Falo de bons pais e de boas mães. Assim temos que ser. Não somente tocar na fímbria das vestimentas do Cristo, mas segurá-la com toda a força. E ficaremos curados, porque ele tem a salvação, como está no versículo 10 do capítulo 7 deste Apocalipse, que é de Jesus, o Cristo de Deus. E aos que receberem esta cura, que lhes acontecerá? Versículo 16, versículo 17. Jamais terão fome, e nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol, e nem ardor algum. Quer dizer, os tormentos que afligem a humanidade, ficaremos livres desses tormentos. Pois o Cordeiro de Deus, Jesus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida eterna. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso não é difícil, porque nós vemos que o próprio Jesus vem a nós. Está aqui nesse trecho do Evangelho que eu li, que nos levou ao Apocalipse. Veja como é bom conhecer o Apocalipse. A gente abre, vai direitinho no lugar que a gente quer ler. É preciso ter consciência desse aprendizado. Por isso os ministros da religião de Deus, eles têm que conhecer, porque precisam sentir e transmitir esse sentimento. Tem que ser os intermediários, estarem ligados à tomada do Cristo. Assim tem que ser os administradores da LBV. Tem que ser a diretoria, as superintendências, os assistentes. Tendo atravessado o lago, já dizia Napoleão Bonaparte que a melhor figura de retórica é a repetição. Acho que vocês não se cansaram de ouvir essa leitura e essas digressões sobre o texto sagrado. Napoleão Bonaparte tinha razão, a melhor figura de retórica, quer dizer, do discurso. Retórica é discurso, é a repetição. Curas operadas pelo contato com as vestes de Jesus. Tendo atravessado o lago, vieram à terra de Genezaré, onde aportaram. Ao desembarcarem, os habitantes do lugar logo reconheceram a Jesus e, correndo por toda aquela região, começaram a trazer nos leitos os que se encontravam doentes. Olha o espírito de caridade que falta à sociedade. Caridade é o sentimento maior, como diremos, a cola, que permite ficarem ajuntadas as partes humanas que formam uma sociedade. É o espírito de caridade. Deus é caridade. João diz, Deus é amor. Amor é sinônimo de caridade. Até muitos preferem dizer Deus é amor em vez de caridade, porque tem medo e que talvez não sejam entendidos. Então expliquem bem o que é a caridade. Caridade é o sentimento maior que une as criaturas, é o amor. Portanto, é Deus. E correndo por toda aquela região, começaram a trazer nos leitos os que se encontravam doentes. Tanta gente andando pela rua está nos leitos e não sabem. Essas pessoas que estão deitadas no leito, do desânimo, do desespero, da falta de fé, de perseverança nas coisas santas. E levavam aqueles que se encontravam doentes nos leitos, para onde ouviam dizer que Jesus estava. E onde quer que ele, Jesus, entrasse, fosse nas aldeias, ou nas cidades, ou nos campos. Quer dizer, Jesus não era acomodado, ele ia. Se você chamar, ele vem. Punham os doentes nas praças. E lhe rogavam que os deixassem tocar ao menos a orla de suas vestes. Isto é fé. Quando temos fé, as dificuldades só nos impulsionam à vitória. Problemas são prêmios que Deus concede à nossa inteligência. Mas é necessário que tenhamos fé, que saibamos que Jesus não abandona aquele que confia nele, aquela que nele confia. E que coisa maravilhosa! E todos os que nelas tocaram ficaram curados. Quem quiser solucionar os seus problemas tem que ligar a tomada ao Cristo. Ou então tocar, pelo menos que seja, na fímbria de suas vestes. Façamos isso e ficaremos curados para sempre.